Já que hoje é domingo de Páscoa, e a gente só lembra que hoje foi como se comemora a ressurreição de Jesus, né? E é comemorado entre o povo cristão. Aí eu senti a vontade de fazer um texto. Aí eu peguei a Bíblia, fui no livro de Isaías, mas o livro de Isaías são 60 e tantos capítulos. Aí eu fiz assim, algumas coisas que eu lembrava, fui lá buscar em alguns capítulos para montar um texto, só para falar de Jesus, falar do planeta, a situação do planeta. E depois fui em Apocalipse. Aí eu misturei textos de Isaías com Apocalipse. Aí eu fiz um texto. Esse texto não é minha autoria, é tudo da Bíblia que eu tirei, tá, gente? Aqui só tem passagens da Bíblia. Aí eu vou ler esse texto que eu preparei só com as passagens da Bíblia, que diz assim: Palavra que veio a Isaías, filho de Amós. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, porque fazem mal a si mesmos. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem das trevas luz, e da luz trevas. E fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça e repreenderá com equidade. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto.

eu montei um texto com as passagens da Bíblia, porque eu passei minha vida toda lendo a Bíblia, então eu fui buscar os versículos. Montei um texto, e simplesmente aqui esse texto é o que tem sido falado aqui na plataforma. Todos os mentores que vêm abordam o que está aqui. Eu só tirei da Bíblia. Tá? Toda essa mensagem, que é o teor do que tem sido dito através de todos os mentores, exortando, tá? Aqui, ó, é a Bíblia. Nada foi escrito por mim, foi apenas uma montagem com muitos versículos da Bíblia. Tá? Então, eu li essa mensagem, deixar para a gente meditar, porque a gente vê há milênios, séculos e séculos, milênios, que as mesmas mensagens são trazidas de tempos em tempos. Hoje, o que está sendo trazido não é novidade, já foi trazido outrora por outros. Tá? Então, só se repete as mensagens que são trazidas pelos outros profetas, por aqueles que Deus tem usado durante todo esse período e tem chamado a nossa realidade para mudança. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. E quem quer falar alguma coisa? Então, está encerrada essa minha mensagenzinha. Que Deus possa nos abençoar. Amém.